Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está começando agora o programa Notícias da Manchester deste sábado, hoje, dia 27 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Financiamento habitacional poderá incluir bens móveis. O Estado de São Paulo. Projeto iguala a correção do FGTS à da poupança. O Dia. Mega Sena pode pagar prêmio de 30 milhões hoje. Folha de São Paulo. 72% dos cidadãos querem mudanças no Código do Consumidor. Correio Brasiliense. Projeto cria regras para comercialização de álcool de uso caseiro. O Popular. Governo aposta em aumento de 4,5% do PIB e eleva a estimativa de receitas do orçamento. Diário da Manhã. Caixa capta 405 milhões de reais para setor de imóveis. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, o Partido dos Trabalhadores, o PT, está agora com uma ideia diferente do que tratava a questão há tempos atrás. Isso a começar lá por Goiânia. O PT defende projeto para que a Prefeitura de Goiânia crie polos industriais lá na capital. Era de dever do governo de fazer com que a capital tivesse mais prestação de serviço e também o trabalho político-administrativo do que propriamente entrar na disputa industrial. Mas a Prefeitura de Goiânia está modificando o plano diretor da cidade e quer criar polos industriais lá na capital, coisa que não tem presentemente. O objetivo é aumentar a arrecadação do município de Goiânia. E está dizendo aqui o deputado Luiz César Bueno, que é do PT e é o presidente do PT, lá em Goiânia, o deputado Luiz César Bueno está dizendo o seguinte, que a atitude é para aumentar a participação da divisão do bolo de ICMS entre os municípios goianos e fazer com que Goiânia não perca a sua arrecadação. Ele está dizendo que em 1998, Goiânia arrecadava 32,5% do percentual de todo o ICMS do Estado de Goiás. Em 1998, Goiânia, na sua economia, gerava direito de ter ICMS dos 100% que pertenciam aos municípios, 32,5% cabiam a Goiânia. Agora, esse percentual caiu para 16,8%. Segundo o deputado, isso representa 80 milhões a menos por ano para a capital do estado. E por isso ele quer a competição também na área industrial, porque Goiânia foi criada sem essa finalidade, porque já tem tudo à sua mão. Era para permitir uma industrialização pelo interior. Mas o deputado sugere e a prefeitura vai fazer alteração para criar polos industriais lá em Goiânia. E vai ser um atrativo maior para os empresários que quiserem vir aqui para o Estado de Goiás. Isso demonstra que todos nós temos que estar atentos. A luta nessa parte, ela é da cada cidade. Cada cidade toma a sua posição. Eu, quando prefeito municipal, assumi em 1987, em janeiro de 1986, quando eu assumi a prefeitura, que foi um mandato tampão, nós chegamos, o DAIA estava totalmente liquidado. Não havia empresa no DAIA, a não ser aquela que foi a primeira, que era a Precon e também a Semina, elas é que estavam lá. Não havia praticamente industrialização. Mas como o Íris era governador e criou a lei Fomentar, e nós tínhamos em Anápolis a melhor estrutura, nós trabalhamos para consolidar o nosso DAIA, que foi crescendo e dando emprego. Na primeira hora não rendia imposto, porque tinha um certo benefício às empresas novas, mas hoje nós estamos vendo aí, ó, o que representou isso para Goiás. Anápolis teve um desenvolvimento extraordinário na sua arrecadação, graças ao plantio que foi feito lá atrás. Nós não lucramos nada naquela época, mas em compensação plantamos em terra boa para dar o que deu. Na minha segunda administração, nós trouxemos a Hering. A Hering, que hoje tem mais de 1.000 empregos diretos aqui na cidade de Anápolis. Já criou, inclusive, uma outra empresa fora do DAIA, criada pela Hering em Anápolis, além das facções que foram montadas por todo o estado e mostrando o desenvolvimento nessa área da confecção aqui para o estado de Goiás, tudo comandado pela Hering. O Porto Seco acabou abrindo a porta de Anápolis para ser essa coisa fantástica que nós temos aí. E veio também com o trabalho que fizemos na área federal e com empresários de Goiás. Então a gente tem que estar ativo, tem que estar lutando. Eu gostaria de chamar a atenção daqueles que têm mandato político, que foram eleitos pelo voto do povo, que estejam atentos com relação a isso. Está certo que as outras cidades lutem em favor delas. Todo mundo é filho de Deus e quer sobreviver. Mas nós não podemos ficar daqui espiando enquanto os outros dali estão lutando. Vamos lutar também. Vamos fazer uma força para melhorar. Vamos exigir o término da Ferrovia Norte-Sul. Vamos exigir a construção do viaduto do DAIA. Vamos exigir a construção lá da passarela e também daquela parte da trincheira que liga Pirineus com Jardim Progresso e que está paralisada há quase 2 anos. Vamos exigir obras do governo federal. Vamos cobrar também do governo do estado. Vamos fazer com que a prefeitura municipal aproveite o momento de boa arrecadação e aplique bem esse dinheiro, principalmente na saúde, na educação, no saneamento básico, que infelizmente não tem acontecido nesses últimos anos pela prefeitura municipal. Podemos melhorar, devemos melhorar e temos tudo para melhorar. Mas se nós ficarmos de cá assistindo apenas o trabalho dos outros, isso poderá custar caro para nós no futuro. Portanto, eu posso mais uma vez dizer, Anápolis realmente é uma cidade espetacular, mas é preciso que haja luta contínua, porque caso contrário ela pode ser sufocada. E antes que ela seja sufocada, vamos gritar, vamos lutar, vamos buscar espaço, porque há muita coisa ainda para ser feita. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Fala comunidade. Ademar, bom dia. Novamente é o Giovanni aqui do Jandaia. Só que dessa vez eu não vim para reclamar, vim para elogiar. Primeiro elogiar esse rapaz que é o cliente da farmácia, que ligou para a polícia. E depois elogiar a polícia militar, que fez um belo trabalho no desfecho desse assalto, desse assalto aí no centro. Está aí o nosso parabéns para esses campeões aí. Obrigado, bom dia. É isso aí, ó. Não tem dúvida nenhuma, viu, Giovanni? A gente tem que estar atento com relação a tudo o que acontece. Há trabalho da polícia que é irrepreensível. Atua na hora. Veja que nós tivemos aí essa ação bastante enérgica e rápida da polícia de Anápolis, mesmo contando com efetivo policial bem menor. Nós temos, por exemplo, nos jornais de hoje a notícia de que 3 elementos armados entraram numa pizzaria lá em Goiânia, que estava lotada de gente, lugar nobre de Goiânia, e fez um verdadeiro limpa durante 5 minutos, tirando tudo dos clientes que ficaram sob a mira de revólver. Isso em pleno centro de Goiânia. E aí o que, que aconteceu? O garçom que estava assistindo, ele simplesmente correu para o banheiro, ninguém viu, e do banheiro ele chamou a polícia. Só 15 minutos depois é que a polícia chegou. E ao chegar, os bandidos já tinham ido embora. Veja que situação, não é? Então é diferente, nós temos que cumprimentar mesmo a polícia nessa sua ação rápida e prestativa e, acima de tudo, saneadora, que foi feita aqui na cidade de Anápolis. Notícias da Manchester. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia. Trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis, levando-se em consideração que a Polícia Civil ainda permanece em greve, pouca coisa pode ser feito nas delegacias. Apenas 2 ocorrências foram registradas de ontem para hoje. E, lamentavelmente, mais um jovem perdeu a vida na BR-060. Foi uma morte acidental que foi registrada no último plantão, tendo como vítima o Marcelo Foyzer Silva, de 23 anos de idade, trabalhava como chefe, é de Brasília. Comunicante foi o Renato Foyzer. Ele contou na delegacia que é tio da vítima. A vítima estava no veículo Hyundai i30, no banco de trás, quando o pneu esquerdo traseiro estourou e o veículo capotou por várias vezes. No veículo estava o motorista, o Gabriel, uma outra pessoa não identificada, que tiveram lesões, mas não correm risco de morte. Lamentavelmente, esse jovem, o Marcelo Foyzer, não resistiu e morreu no local do acidente. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. Olha, tivemos ainda uma prisão por receptação de mercadoria roubada. Tudo começou com um disparo de arma de fogo, uma vítima de tentativa de homicídio, lá no Jardim Esperança. Um rapaz tentou roubar uma mercearia e acabou sendo baleado pelo proprietário. Ele foi levado até o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo. Aí começou uma confusão. É que o irmão dele lá de Brasília, o Deiferson Souza Cruz, ele veio para visitar o irmão. Só que a polícia já tinha informação que o carro que ele estava conduzindo de lá para cá, um veículo Fiat Ideia, placa MUZ5258, também de Brasília, tratava-se de um carro roubado. A polícia foi até o hospital, fez a abordagem e constatou que a placa e o chassi do carro não batiam. Ele foi levado até a Delegacia Geral da Polícia Civil e acabou sendo autuado em flagrante pelo artigo 180, que é a receptação de mercadoria roubada. Como houve adulteração na placa do veículo, essa receptação não teve fiança. Agora está o irmão preso, né, na delegacia, e o outro baleado no hospital de urgências. E um rapaz de nome Alan Andrade, foi preso pela polícia militar através do GPT. Em patrulhamento, a polícia encontrou esse rapaz na região do São João, vestindo uma roupa preta muito parecida com a do GPT. A polícia então fez a abordagem e orientou o rapaz que não vestisse aquele tipo de roupa devido aos confrontos e que de repente ele poderia até ser baleado por um bandido numa possível, né, vingança devido a essas trocas de tiros em Anápolis. Ele desacatou a guarnição. A polícia fez a busca pessoal e com ele encontrou uma pistola, uma 6.35, que não tinha porte para usá-la. Foi levado para a delegacia, foi preso e autuado por porte ilegal de arma de fogo. Tenente Juscelino, GPT, nos deu detalhes a respeito desta prisão. A equipe de GPT, no seu patrulhamento normal, conseguiu aí ganhar no patrulhamento, ou seja, visualizar o cidadão em atitude suspeita. Mesmo estando, alegando ele que estaria trabalhando no supermercado, chamou a atenção da equipe, onde foi abordado, e na sua posse havia essa pistola, uma pistola assim, bonita, né, como mesmo o radialista aí, o Márcio, falou, só que mata, é uma arma de fogo e causa danos aí, e grandes danos aí à saúde da pessoa, né? Apesar de ser pequenininha, ela é perigosa, né? Ela é bem pequenininha, fácil de esconder, fácil de guardar, né? É, uma pistola 6, modelo 6.35, né? É uma arma de pequeno porte, dá para utilizar aí sem chamar atenção, não desperta volume, mas na abordagem policial ela é encontrada, o caso foi esse agora, né? E também o semelhante estaria aí portando ela, está armado com um fardamento parecido com o da polícia, e isso também está ocorrendo em crime. Então ele vai ser apresentado agora, vai responder pela porte e também no uso indevido de um uniforme de instituição policial. Ele disse que é segurança, né? É, mesmo que seja segurança, isso aí não dá o direito a ele a utilizar uma arma e também fardamento similar da polícia militar. 6 disparos ela é capaz? Não, ela é capaz de 9 disparos, mas ela estava ali municiada com 6 munições intactas. E o fato de ele ter achado ela, o senhor acreditou? Não, todo ladrão, todo criminoso que cai nas mãos aí do GPT, é exposto à justiça, ele tenta se safar. Ele tentou se safar dizendo que achou, mas quem acha tem que devolver. E devolve aonde? Na delegacia. Vem, devolve aí para a polícia judiciária. Esse rapaz pagou uma fiança de um salário mínimo para responder o processo em liberdade. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se ele tão somente fica calado ou, né, não desacata a guarnição. Não teria sido feita a busca pessoal e ele também não teria sido preso, até porque a alegação dele que era segurança, mas não tinha porte de arma. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Custos com móveis podem passar a fazer parte das operações de financiamento realizadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Esse é o objetivo do projeto de lei que altera as normas do sistema financeiro para a aquisição da casa própria, a Lei 4.380, e já está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, em decisão terminativa. A proposta, o projeto de lei suplementar 663, do senador licenciado Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, já havia sido rejeitada pela Comissão de Assuntos Sociais. O relator naquela comissão, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, argumentou que os custos com decoração aumentam o valor total da operação em cerca de 130% do valor do imóvel. Esse custo, associado ao dos móveis, explicou Ferraço, não repercute na avaliação do imóvel e, assim, não participa da composição da garantia vinculada, o que poderia inviabilizar o financiamento em razão do alto custo da operação. Notícias da Manchester. A Câmara Federal analisa a proposta, o projeto de lei 4.233, que cria regras para a comercialização do álcool etílico hidratado misturado com água ou anidro, com até 1% de água. O autor da proposta, deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, afirma que as medidas são necessárias para prevenir acidentes relacionados ao uso do álcool, principalmente no ambiente doméstico. As novas regras limitam a quantidade ofertada nas embalagens e proíbem a venda de álcool anidro ou hidratado para menores de 18 anos. Com isso, diminuiríamos o potencial lesivo do produto e restringiríamos a faixa etária que utiliza o produto, sustenta Bueno. Ele acredita que o projeto traz avanços na luta contra queimaduras decorrentes do uso de álcool doméstico. Estaremos salvando vidas e diminuindo o sofrimento de milhares de brasileiros, em especial de crianças e adolescentes, diz o autor. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar está valendo, nessa manhã de sábado, o mesmo do encerramento de ontem. Um dólar comercial está valendo R$ 2,027. Já o dólar turismo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,18. Notícias da Manchester. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral barra a posse do prefeito eleito no entorno do Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral considerou inelegível e impugnou o registro da candidatura do prefeito eleito de Santo Antônio do Descoberto, Getúlio de Alencar, do PMDB, conhecido como Padre Getúlio. Ele teve o seu registro ontem impugnado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Com isso, o Padre Getúlio ganhou a eleição, mas não vai tomar posse. Será empossado o segundo classificado na disputa, que se trata de Itamar Lemes do Prado, que pertence ao PDT. Então, em Santo Antônio Descoberto, o prefeito eleito Getúlio Alencar, o Padre Getúlio, não tomará posse por determinação da Justiça através do Tribunal Superior Eleitoral. A sua vaga será ocupada pelo segundo classificado da eleição, que é Itamar Lemes do Prado, que pertence ao PDT. Ainda faltam 18 municípios com processos para serem julgados pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Entre eles estão alguns casos curiosos, como o de Alexânia, por exemplo, Catalão, e Bom Jesus de Goiás. Em Alexânia, 3 candidatos possuem recurso no TSE. O prefeito eleito foi Ronaldo Queiroz, do PMDB. Ele teve a candidatura aprovada pelo TRE, mas um recurso proposto pela oposição pode impedi-lo de assumir. Acontece que, além deles, os outros 2 candidatos estão indeferidos, em segunda instância, e aguardando uma posição do TSE. Geraldo Fontes Leal, Júnior, do PHS, e Maria Aparecida Gomes Lima, a Cida do Gelo, que é a atual prefeita do PSDB. Também esses 2 podem ser impugnados pelo TSE, e aí ficaria uma situação realmente bastante estranha na cidade de Alexânia. Uma vez que o Ronaldo Queiroz foi eleito, mas pode ter a possibilidade de não assumir. Isso é uma decisão que o TSE vai tomar ainda. Jardel Seba, do PSDB em Catalão, ele foi eleito. E o Adair Henrique Silva, do PSDB, lá na cidade de Bom Jardim, não é? Agora, é Bom Jesus. Agora, é bom dizer que ainda falta decidir a questão das prefeituras de Água Fria de Goiás, Alto Horizonte, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Jataí, Niquelândia, Nova América, Palestina de Goiás, Palminópolis, Rio Quente, Santa Rita do Novo Destino, Santa Terezinha de Goiás e São João da Paraúna. São as cidades que ainda têm que ter a situação resolvida lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Notícias da Manchester. Bom, agora nós vamos chamar o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar aí com o Bié sobre a questão que tem chegado aqui com muita frequência de iluminação aqui na cidade de Anápolis. Geraldo. Ademar Santino, moradores da Vila Fabril, isso em várias ligações, existem várias ligações reclamando o número de lâmpadas acesas durante 24 horas naquele bairro. Eu estou com o Gabriel Rebelo, o nosso amigo Bier. Bier, o que acontece que essas lâmpadas ficam acesas 24 horas? Bom dia. Bom dia, Vinícius Machado, Geraldo Bino. Geraldo, eu tenho que ver. Ainda bem se, por um lado, elas estão acesas, pior se elas tivessem apagado, mas de qualquer forma é prejuízo para o erário público. Eu vou pedir, porque às vezes pode ser um problema na rede, um problema de maior quantitativo, porque não pode estar acesa o tempo todo, igual o pessoal está reclamando, de forma alguma. Vou mandar agora, terminando essa coisa, que eu vou pedir para o menino fazer uma revisão, uma vistoria agora. Perfeito. Também do morador do setor tropical, principalmente funcionários da TCA. Eles moram no setor tropical e dizem que do setor tropical até o trevo não tem iluminação ali, ô Bia. Eles têm que levantar 4 horas, 3 e meia da manhã para chegar na TCA, vai no escuro e corre o risco de ser assaltado. Como já disse em ocasiões anteriores, um problema que nós não temos, é um problema nosso que é muito pequeno com relação à iluminação, porque é um serviço que está tendo uma aprovação de quase 100%. Eu vou pedir também, juntamente com aquele problema do Fabril, para ir lá agora olhar isso aí, porque pode haver um problema aí também com a iluminação feita pelo DENIT. Então eu vou agora também, terminou aqui, eu vou pedir para alguém fazer a vistoria lá para mim e vamos sanar esse problema para ajudar principalmente o pessoal da TCA, né? Perfeito. Para finalizar, Bia, a dona Irani, ela reside lá na Vila Joiara, na Avenida Fernando Costa, número 656. Ela disse que ela em frente ao Novo Mundo. E naquele local tem dois postes na ilha que está sem iluminação já faz tempo, dentro do canteiro lá. Ela está pedindo também a recuperação naquele local. Geraldo Vini, inclusive nessa parte aí, nós já estamos efetuando a troca dessas lâmpadas no canteiro central. Não é só ali na Irani, mas no quarteirão de cima e de baixo, estão fazendo uma geral ali na Fernando Costa. Eu acredito que até essa semana, até amanhã, no mais tardar, já temos sanado esse problema aí. Notícias da Manchester. E se você quiser participar, telefone aqui para 3943-9303 e nós teremos o maior prazer em fazer a divulgação e levar ao conhecimento da autoridade o problema que você enfrenta na região. E por falar em 3943-9303, vamos abrir espaço para que os nossos ouvintes possam falar. Fala, comunidade. Muito bom dia. Eu gostaria de fazer um comunicado ao senhor prefeito municipal de Anápolis, que teve 160 mil votos, olhasse mais pelo setor do aeroporto, não deixasse uma empresa particular fechar uma rua, igual fizeram aqui na Alameda, São Paulo, atrás da garagem da aviação Anapolina, onde fecharam a rua, a água da chuva está empoçando no meio-fio, na rua. Não tem condição de nós passageiros dependentes do TCA ficar no ponto, porque se você fica lá, o ônibus passa, não para, ou quando para, joga água no passageiro. A rua está fechada. Fechar, colocar o meio-fio, colocar o calçada, mas essa água vai para onde? Eu gostaria que algum órgão competente fizesse alguma solução para essa água tirada ali. Alguns ônibus param fora do ponto para nós, mas outros não, porque não tem jeito de ficar no ponto. Passa caminhão, passa carro, joga água. Muito obrigado, bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Eu estava ouvindo as notícias ontem e uma senhora do Arco Verde falou a respeito da falta de educação das atendentes. Isso é de praxe, porque o postinho daqui da Vila Formosa também, as atendentes são muito sem educação. Não é porque a gente vai perguntar se não tem médico, é porque elas estão sem educação mesmo. Obrigada, eu só queria afirmar isso, que não é porque não tem médico, não. É porque é falta de educação mesmo. Bom dia. Fala, comunidade. Aqui é do Residencial Alfredo Abrão, próximo ao Jardim Tesouro. As luzes aqui estão durante o dia acesa, durante a noite estão no escuridão terrível. E vocês resolveram isso pra gente, fica aqui na rua Elias Hazen e depois do Jardim Tesouro aqui, ó. Quadra 3, lote 22. É o Deus aí que tá falando. Queria que olhasse aí pra nós aqui. Olha essas ruas aqui que tá, de noite tá escuro, de dia tá tudo acesa. Olha pra nós a iluminação pública. Obrigado. Fala Comunidade. Bom dia. Eu quero falar sobre os escorpiões no cemitério São Miguel. Ouvi a entrevista que o senhor Geraldino fez com a senhora lá, a diretora do Zoonose. Então, lá ainda tem escorpiões, sim. E não acaba mesmo, não. Ontem, lavando o túmulo da nossa família, dois funcionários da prefeitura que estavam no túmulo ao lado, também fazendo a limpeza lá, retirando capim, essas coisas, ele pulou de repente e gritou: escorpiões, escorpiões. E na minha frente ele matou dois escorpiões. Então, a pessoa que for ao cemitério São Miguel para visitar ou para fazer a limpeza, a pintura, deixar o túmulo da família bonito, há que ter cuidado com escorpiões naqueles capins, naquelas gramas em volta do túmulo, entre os túmulos. Porque eu presenciei isso no cemitério São Miguel. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todas as amigas, a todos os amigos que telefonaram. Bom dia a todos vocês que acompanham diariamente a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, inclusive aqueles que nos acompanham pela internet. Você pode usar a internet ou pode usar o telefone 3943-9303 e deixar a sua mensagem. Os senhores ouviram aí a nossa ouvinte falando sobre escorpiões lá no cemitério São Miguel. Ela está dizendo que a quantidade é grande demais. Inclusive, quem vai fazer a limpeza do túmulo, tenha cuidado, porque, segundo ela, não só na beirada do túmulo, mas também na grama, existem escorpiões, como ela pôde presenciar ontem, lá no cemitério São Miguel. E pedindo para as pessoas terem cuidado, porque há muito escorpião, realmente, lá no cemitério São Miguel. Bom, lá daquela rua, logo depois do Jardim Tesouro, Elias Razen, lá o nosso ouvinte está falando sobre a necessidade de trocar lâmpadas, enfim, fazer um serviço de iluminação melhor. Nós vamos fazer chegar também à prefeitura mais essa reclamação. Do Arco Verde, a nossa ouvinte fala que ouviu a declaração de uma ouvinte lá do setor sul, falando da falta de atendimento, assim, com urbanidade, com delicadeza, por parte do funcionário, e dizendo que isso é uma rotina. Nos postos de saúde da Prefeitura Municipal. Pessoal muito mal preparado, não é? Não tem preparo para fazer o atendimento e diz que é muito mal. Aliás, ontem também nós ouvimos um ouvinte lá da Fabril, onde ele foi lá para fazer a medida da glicose. Glicose você mede justamente o cidadão que é diabético, é o açúcar no sangue. E ele chegou lá na segunda-feira. Falaram para ele que era só na quarta e aí veio aquela briga danada, aí não dando a ele uma resposta, e ele dizendo que ficou muito mal atendido. Então essa é uma questão que depende de um preparo por parte do setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal para que as pessoas sejam melhor preparadas para receber o público. E do setor aeroporto, nosso amigo fala que uma empresa fechou uma rua lá perto da Avenida São Paulo, e que ele não sabe por que a rua foi fechada. Olha, já falamos isso antes do fechamento. Você declarou que essa empresa estava fechando. Nós vamos saber da prefeitura por que permitiu isso. Mas depois que a prefeitura é a primeira a fazer fechamento de rua, todo mundo acha que deve fechar a rua onde é do seu interesse. Pois que a prefeitura vendeu uma rua lá no Daia para uma empresa particular, automaticamente todo mundo acha que rua pode ser fechada dependendo de quem está querendo fazer esse tipo de trabalho. Principalmente quando tem uma empresa que trabalha de um lado e do outro, acha que pode fechar a rua porque vai aumentar o seu terreno. Isso é um absurdo, mas nós vamos também levar ao conhecimento da autoridade para ver o que é que está acontecendo aí no setor aeroporto. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester deste sábado. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. Está chegando a Manhã Colorida com Nira Santos. Bom dia, Nira. Bom dia, Roger. Bom dia para você. Bom dia aos nossos ouvintes que estão aí já aguardando a Manhã Colorida. É já, já.